Latam 36, Aruna do Presente, chama Recife, ano 25, ano alternando no 3325. Recife 1251, alterno 3325, trânsito 3601. Salvador, Oceanemes 251, no ponte 1-1, pushback acionamento. Autorizado no 11, o altímetro no 0-4, chama para táxi, Oceanemes 251. Vai chamar táxi, Oceanemes 251. Para o táxi, Oceanemes 251, estamos com 101 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com vista. Livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chamo no ponto de espera para a decolagem, o Oceanemes 251. Gente, livre o táxi, Índia e Alfa, ponto de espera, chama para a decolagem, Oceanemes 251. espera no zero, pronto, Oxa 6251. Oxa 6251, autorizada a linha decolada 10, venta 020 graus com 4 nós. Linha decola pistão no zero, Oxa 6251. Hoje é 6251, decolado aos 40, controle em 120.8, tenha um bom dia. Controle agora 1208, Xané 6251, obrigado, bom dia. Bom dia, controle de Salvador, Xané 6251, decola perfil da El Cruz, a 1410 agora. Xané 6251, bom dia, sob contato radar, sobe ao 360, da presente voo direto Leda, após Leda, Bridge. Gente, ascensão 360, direto Leda, após Bridge, Oxa, né? 6251, obrigado. 6251, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, Oxané 6251, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Bom dia, Web 5717, eu tenho aqui o 340 aprovado para o Galeão, aceita? Aceita, bom dia, pronto. Ok, Web 5717 autorizado para o Galeão, nível de voo 340 pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após segue conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5001 e o controle em 120.8, cotejo. Prado Galeão 340, na Upper Zulu 10 ESMAP. É, decolada 10 pela direita após o perfil da El Leda Bridge. Depois 505 no transponder, 08 o controle 57, botão 4. Correto, Web 5717, chame para o acionamento. Bom dia, Salvador, 75898, gente da Fox Trot, autorização Confins, 340. Bom dia, Web 5898, está autorizado para Confins, nível de voo 340, aerovia Apple Zulu 16, decola da cabeceira 10 com curva direita. Inicialmente na subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5002 e o controle em 120.8, coteja. Autorizado com o Fingio 340, decola da 10 com primeira curva direita, no perfil da Dael Leda. Após Leda, direto Bridge, onde se senta a pessoa no meio. 5002 no transponder, 1208 controle, 7592. Correto, 5898, chama para o acionamento 10. Chamarava 10, Objeto 5898. Tráfego, bom dia, Web 6749, informação Foxtrot, autorização 340, Guarulhos. Bom dia, Web 6749, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Apple Zulu